Estamos todos prontos, vamos sair daqui agora. As turbinas já estão ligadas, eu vou traçar a próxima rota. Chega de ficar aqui, isso tudo já deu pra mim. Agora eu vou pra próxima fase, ensinar o que eu aprendi. Tudo checado pra não dar nada errado quando estivermos no espaço. Sei que vou ter muita saudade dos laços que foram traçados. Não sei qual vai ser a reação quando pousarmos em outro planeta. Não sei se vão ser mais evoluídos, receptivos, vai ser uma surpresa. Carrego algumas substâncias alucinógenas como lembranças dos tempos que passei na terra, sempre lidando com a ignorância. Momentos de sofrimento, sentimentos à flor da pele, mas precisei deixar de lado pra aprender as novas teses. Percebi que o tempo lá embaixo passa rápido demais. Também são raros os momentos em que todos vivem em paz. Vou preencher meu relatório pra enviar ao meu comandante, deixar a par da situação, o que aconteceu até o instante. Talvez uma das mais traumáticas viagens até o momento. Aprendi muita coisa ruim, quero tirar do meu pensamento. Mesmo com toda a tecnologia, ainda não consigo apagar todo o trauma que eu tive quando ainda estava lá. Diferentes sentimentos que machucam e deixam feridas. Acho que vou lembrar pra sempre os instantes daquela vida cruel e sinistra, do lugar aonde eu fui mandado, pra colher informações e trazer de volta ao meu reinado. Houston, estamos prontos para o pouso, câmbio. Confirmado, prontos para pousar, 900 metros. O universo está começando a ser visto de maneiras diferentes do que antes. E se é uma realidade para nós, por que não pode ter sido uma realidade para outros seres no universo que podem ter visitado a nossa Terra e talvez influenciado a nossa cultura em tempos antigos? E durante uma onda de avistagens de OVNIs, surgiu uma nova teoria. Naves dotadas de armas que atiram nos inimigos, com munição de raio laser que desintegra todos os tipos. Daqui de cima eu vejo o ponto aonde antes era um mundo, onde eu vivia sutilmente aprendendo sobre o obscuro. Experiência traumatizante, mas que leva como aprendizado. Agora eu vou pra outra missão, outra técnica, outro ato. Não sei se vou usar alguma coisa que aprendi aqui, não sei como será depois, se posso mostrar o que eu vi. Fazemos juramento semelhante ao dos médicos. Nos tornamos céticos, mesmo sabendo que daqui de cima tudo é belo. Sabendo que uma explosão não pode ter gerado tudo isso, eu sei que tem a mão de alguém pra acompanhar o trabalho digno dos homens que vivem aqui se prendendo à rotina. Olho pro rosto do semelhante, mas a alma já está vazia. Eu tento disfarçar até a última raiva que sinto no peito por estar no meio de inferiores, mas preciso manter o respeito. A mão coça pra usar o raio de desintegração, mais uma linha que já me disse pra eu não perder o controle da missão. Não estou aqui pra julgar nem pra falar o que devo fazer, estou aqui pra coletar informações sobre o que vai acontecer. Densidade elevada, mas isso não é o bastante. O ser humano ainda continua muito cruel e ignorante. Talvez um dia mude, mas isso não vai ser agora. Ainda tenho muito tempo e muito trabalho na minha trajetória, motherfucker.